No ar, Estúdio Condá, com Raquel Lang, questionando, interpretando e discutindo o que é notícia. Estúdio Condá, a informação que faz a diferença. Patrocínio. Calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato. Três lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédito Oeste, ajudando você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento ao seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Dedetizadora catarinense, há mais de 20 anos atuando no ramo. A pioneira de Chapecó. Registro na Fátima, CREA e Saúde Pública. Fone 3329-3017 e 9184-7438. Amargo da Natural Ervas e Vitamel. Corra para a farmácia mais próxima e peça já o Amargo da Natural Ervas e o Vitamel, o fortificante da família. Mas exija o Amargo da Natural Ervas e Vitamel, porque sua saúde não pode ser enganada. Faltam 14 minutos para as 9 horas da manhã. Bom dia, Chapecó. Bom dia a todos os ouvintes, aos municípios que nos acompanham nessa manhã de quinta-feira, a princípio de tempo bom. Mas o clima-tempo aqui nos fala de períodos nublados, né? Então devem aparecer as nuvens e temporal à noite. Vamos então ficar ligados. Aqui no centro da cidade, 19 graus a temperatura. A mínima foi de 18 e a máxima prevista para hoje é de 31 graus. Então é uma oscilação térmica grande e sensação de calor também. E repassando ontem as notícias, né, chama a atenção o nosso clima de Natal. É impressionante como o tempo voou, não sei se o ouvinte tem a mesma sensação que eu tenho, mas é inacreditável, já está se encerrando mais um ano. E aí vem a previsão, né, de queda nas vendas no Natal. O varejo não está nada otimista para esse final de ano. O Natal de 2015, segundo a Márcia de Chiara, do estado de São Paulo, do Estadão, o Natal de 2015 deve ter o pior desempenho para o comércio em pelo menos 12 anos em que se faz esse levantamento. Desde 2004, as vendas, elas sempre vinham num crescendo em relação ao ano anterior. Dessa vez, por conta da crise, a expectativa é de que aconteça pela primeira vez, então, a marcha ré. Perspectiva de recuo atípico do consumo, porque o Natal é a segunda ou a primeira data de maior movimentação no varejo. A indústria ocupa hoje o menor nível de capacidade de produção das fábricas e o emprego temporário de fim de ano até agora não deslanchou. Então, são dois indicativos importantes e que, claro, nos preocupam, nos entristecem, porque ouvir que a nossa capacidade de produção, ela vem sendo reduzida, porque não há demanda, então quando não há demanda eu não fabrico, eu não vendo. Todo esse ciclo, ele fica negativo, e isso é extremamente complicado. Nas contas da Confederação Nacional do Comércio, CNC, o volume de vendas do varejo, o que não inclui, por exemplo, é o varejo restrito, não entra aí material de construção, etc., deve recuar 4,1% em dezembro, se comparado com o mesmo mês no ano passado. O desempenho do Natal deve ser pior do que o resultado do ano acumulado até agosto, que já tinha uma queda então de 2,4% medido pelo IBGE. E também do volume de vendas esperado para o ano todo, queda de 2,9%, diz Fábio Bentes, economista da CNC, Confederação Nacional do Comércio, e responsável por essas projeções, então, que ontem chegaram à grande mídia. Para se chegar a esse número, tem que considerar retração de 2,8% no Produto Interno Bruto, PIB, inflação de 9,5%. E o quadro ainda pode piorar-se por causa do reajuste dos combustíveis, né? A inflação aí chegar aos 10%. Olha, é complicado e é ruim, né? A gente ter que divulgar esse mau nível, esse mau desempenho da nossa economia. A projeção da CNC para o Natal também é confirmada pelo assessor econômico da Federação do Comércio do Estado de São Paulo. Não adianta, o Estado de São Paulo é o motor da economia brasileira. Vitor França, ele acredita que o desempenho do varejo no segundo semestre será pior do que o primeiro também, então ele reforça isso, porque o desemprego deve bater mais forte, afetando também o Natal. Na opinião do Bentes, da CNC, a pá de cal nas vendas do Natal foi a alta do câmbio, que no ano acumula uma variação de quase 50%, tem impacto sobre a inflação, que já está alta. E aí, então, vão sendo feitas projeções e contas, mas se finaliza com o seguinte: se esse ritmo de alta for mantido até dezembro, que é logo agora, mês que vem, o preço médio, então, dos produtos, ele vai ter uma variação, isso da média, colocando, então, a inflação, que vai ser 7,4%, do que registrado, por exemplo, da inflação no Natal de 2008. No cálculo não está incluído o reajuste recente da gasolina, de 6%, e para a gente arrepiar ainda os cabelos, a perspectiva de uma nova rodada de aumento de preço da energia elétrica. E olha que a energia elétrica castiga. Castiga a empresa, castiga a indústria e castiga a gente em casa. Infelizmente, esta é a previsão nada boa para o nosso final de ano. O que é que nos cabe? Obviamente, parcimônia. Se a gente vê muita crítica de que governo e a instância pública não faz a sua parte, a gente em casa é obrigado a fazer. Portanto, né, segurar os gastos, planejar, pensar, como é difícil às vezes explicar o sentido do planejamento. Criança, por exemplo, tem que desde pequeno e às vezes eles resistem. Olha que eles não entendem. Então, explicar que você não vai gastar agora para gastar depois não é nada fácil para falar para o outro e não é nada fácil de se fazer, né? O estímulo ao consumo é grande e aí as pessoas, nossa, se perdem no final do ano e depois é um ano inteiro para recuperar. Então, a questão é essa, não há muito o que escolher, não. Nós que não somos afetos ao serviço público, digamos assim, nós não temos a chave do cofre na mão, nós não dominamos o gasto público, vamos ter que fazer o tema de casa no privado, ou seja, em casa, na empresa, na indústria, planejar, cortar, economizar. Uma pena que seja assim. Mas depois do intervalo comercial, conforme a gente se comprometeu aqui no dia do debate, vamos falar com quem venceu um processo eletivo. Não é coisa fácil, a gente sabe que aqui foi aguerrido. Então, intervalo comercial, na volta a gente fala com a chapa vencedora da subseção OAB de Chapecó, enfim, e vamos saber como é que foi esse processo. Voltamos já. Você está ouvindo a ZYJ746, Rádio Super Condá M610, Chapecó, Santa Catarina. A gente pode financiar o seu sonho. Você é autônomo, microempreendedor individual, microempresário, agricultor. O grande momento do seu negócio está aqui. A Crédio Oeste ajuda você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Solicite a visita de um agente de crédito. Crédio Oeste, o desenvolvimento a seu favor. Fone 3322-3051. Preparamos a Semana da Criançada, uma semana de ofertas exclusivas para eles se divertirem na Calçados Novo Hamburgo. São vários tênis, sapatênis, sapatilhas e sandálias infantil a partir de R$39,90. É isso mesmo, R$39,90. Corra e aproveite essa super promoção. Calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato. A tecnologia é uma ferramenta indispensável no nosso dia a dia, no trabalho, na escola ou em casa. Mas toda ferramenta necessita de cuidados, reparos e eventualmente ser substituída. Trabalhando na solução desses imprevistos, a Agiatec Informática está presente em Chapecó e região, solucionando e inovando, buscando sempre a satisfação do cliente. A Agiatec Informática, mais que assistência, confiabilidade. Nereu Ramos, 1510E, fone 3323-2535. Todas as semanas, a Folha do Bairro traz em suas páginas um resumo do que aconteceu nos últimos dias e a pauta do que será notícia nos próximos dias. Quem lê a Folha do Bairro sabe mais da nossa gente. Quem anuncia na Folha do Bairro dá maior visibilidade ao seu negócio. 3329-9344. 3329-9344. Folha do Bairro. Dedetizadora Catarinense, há mais de 20 anos atuando no ramo, a pioneira de Chapecó. Dedetiza casas, apartamentos e comércio com produto antialérgico e antitóxico. Terceiriza empresa com garantia dos trabalhos, profissional qualificado, retira morcegos e pássaros da sua residência. A única com equipamentos apropriados para fumegação em tubulações e boca de lobo, prevenindo doenças de pragas e combate ao mosquito da dengue e focos. Registro na Fátima, CREA e Saúde Pública. E agora também com cursos e palestras de controle de pragas na agricultura. Dedetizadora Catarinense.

com Raquel Lang. Patrocínio. Calçados Novo Hamburgo. Ninguém vende mais barato. Três lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédito Oeste, ajudando você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento ao seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Dedetizadora Catarinense, há mais de 20 anos atuando no ramo. A pioneira de Chapecó. Registro na Fátima, CREA e Saúde Pública. Fone 3329-3017 e 9184-7438. Amargo da Natural Ervas e Vitamel. Corra para a farmácia mais próxima e peça já o Amargo da Natural Ervas e o Vitamel, o fortificante da família. Mas exija o Amargo da Natural Ervas e Vitamel, porque sua saúde não pode ser enganada. Pontualmente 9 horas, quero saudar então Ortenilo Azolini, o Tito, presidente eleito da subseção OAB de Chapecó. Está acompanhada aqui pela Rafaela de Melo Machado, secretária da chapa. Tito, bom dia, seja bem-vindo. Vocês estiveram aqui, as três chapas que concorreram, então, surpreendentemente, Chapecó descobriu que tem advogados aguerridos, advogados que gostam, vamos chamar bonitinho, do bom combate, da batalha. Elaboraram três chapas, não foi uma chapa de consenso só para confirmar. Não, foi uma eleição. Eu senti aqui no dia, a gente falou, vamos fazer uma entrevista. A entrevista tomou formato de debate, teve direito de resposta, teve citação. Eu compreendi, então, que a dinâmica foi um pouco diferente. A gente achava que a eleição da OAB é pro forma, não é bem assim. Nesse clima, bom dia, vocês venceram a eleição, parabéns, bom dia, seja bem-vindo. Como é que foi esse processo para explicar à população que tem gente que nunca nem consultou o advogado? Então é um mundo muito à parte, né? Como é que se traduz isso para quem nos acompanha e a importância dessa vitória? Bom dia, Raquel. Bom dia, Rafaela, nossa secretária eleita. Bom dia aos ouvintes do Estúdio Condá. E bom dia a todos os advogados que participaram dessa disputa altamente democrática. E eu quero primeiro parabenizar a todos os colegas que participaram de todas as chapas, porque foi um debate bem interessante, um debate de alto nível. Deu para discutir bastante as questões da instituição e também as questões sociais, que é estatutário da OAB, trabalharmos pela incrementação, né, do processo político, processo democrático, manutenção do Estado de Direito, democrático de direito, devido ao processo legal e por aí afora. Então, esse debate foi muito interessante, porque havia até no início um entendimento de haver chapa única, mas nós sempre fomos contrários, né? Não pela questão da chapa única em si, mas porque nós queríamos realmente discutir a OAB, né, a advocacia e também as instituições públicas e privadas. Então, foi um embate muito importante, principalmente agora, Raquel, que os partidos políticos estão bastante fragilizados. O país passa por um momento bastante difícil, politicamente falando, que daí vem a crise econômica e temos que cuidar para não ter uma crise institucional. Então foi muito bonito, bom, e vencer então é melhor ainda. Mas na verdade é assim, ó, agora não existe mais chapa, quem venceu foi a OAB. Então, quer dizer, a OAB já saiu ganhando bastante nessa discussão. E a questão de alguém tinha aqui, né, que vencer a questão matemática do voto, mas as três chapas tiveram um desempenho extraordinário. Nós ganhamos por 6 votos apenas. Nossa, né? 6 votos. Desculpa interromper. No universo de quantos eleitores, quantos aptos a votar? Na verdade, eram 1.400 no total, 1.128 estavam aptos e votaram 1.025. Então, note bem assim o nível da discussão, o quanto foi discutido, né? E como as chapas estão bem organizadas e prontas para o embate. Realmente foi assim muito debatido. 6 votos de diferença. 6 votos de diferença. Eu fiquei impressionada. Então, assim, note que foi uma disputa interessante, mas tudo a favor do advogado, da advocacia, da OAB e da sociedade. Eu quero dar bom dia para Rafaela Machado, secretária da chapa. Eu não citei o nome da chapa vencedora, então vou deixar para a Rafaela nesse bom dia. E o interessante é que a Rafaela é jovem, e aí se discute muito, e acho que esse é um exemplo bem didático, né? a forma como nós tratamos qualquer questão de política, porque é política. A política é a arte do convencimento, é o enfrentamento, é a conquista. Tudo isso é inerente ao ser humano, a gente, né, tem essa parte, mas, infelizmente, estamos passando por um descrédito tão grande que quando se fala em política, não sei qual foi a reação da Rafaela, quando disseram, pá, vamos fazer uma chapa, se não deu vontade de levantar, sair correndo, dar bom dia para todo mundo e tchau, né? Como é que foi essa vivência, Rafaela? Seja bem-vinda e, claro, fala o nome da chapa vencedora. Bom dia, Raquel. Bom dia aos ouvintes. A ideia de participar do processo, ela veio através de um convite da doutora Patrícia Vasconcelos, que é a nossa presidente ainda em exercício, né? A ideia... Eu sou advogada desde 2006. Eu venho me envolvendo na OAB desde lá. Eu participei primeiro da comissão do jovem advogado, depois eu vim para a comissão de cursos, depois eu participei da comissão da mulher. Então, eu acho que esse envolvimento do jovem, ele é imprescindível. Nós, como você mencionou, nós vivemos um momento de descrédito e esse descrédito, ele passa também pela nossa instituição, né? E nós precisamos trabalhar para fazer um movimento contrário a isto, né? Nós precisamos trazer o jovem para a nossa instituição para que nós possamos cada vez mais nos fortalecer, né? E prestar um trabalho de qualidade para a nossa sociedade. Olha, essa é uma questão delicada, porque isso perpassa, e não adianta a gente pensar que não, perpassa sim. Como é que foi esse processo de visitar outros advogados, de convencer e questionar e conversar? Eu acho que isso é um bom exemplo, porque a gente fala muito, vamos ver com maus olhos, somos preconceituosos, né, não gostamos de qualquer processo e nos afastamos. E aí o que acontece? Quanto mais a gente afasta, mais indignado a gente fica com os horrores que acontecem. Então, estou usando um pouco o processo de vocês para exemplificar o que acontece muitas vezes, né? Ou o que a gente mais vê na política partidária do Brasil. Eu queria que vocês dividissem um pouco isso com a gente. Bom, quanto à chapa, que a doutora Rafael não respondeu, força e trabalho. Chapa. E falando na doutora Rafaela, ela representa a ala da renovação da executiva, né? Nós tivemos 40% de renovação na executiva, né? Então nós usamos a experiência com a novidade, né? Com a renovação, exatamente para que haja uma transição com conhecimento de causa, porque a OAB é bastante complexa, né? Tem a subseção, tem a seccional e tem vários órgãos e muitas situações a serem resolvidas ali, né? Enfim, a OAB não é um partido político, é um inteiro político, né? Até me convidar, vai ser vereador. Não, eu não quero ser agora de partido, eu quero ser do inteiro. Nós somos, a OAB é um inteiro político, não é um partido, não é uma parte. Então é assim que nós vamos trabalhar. Mas veja que interessante a nossa ideia, além das propostas que nós fizemos para a OAB, né, que os colegas viram assim com bastante profundidade, é que nós estamos no ar. E existe ouvinte de todas as classes, todas as faixas, todos os partidos. Nós queremos, Raquel, incrementar o processo político, né, da seguinte forma. Nós queremos, inclusive com a ajuda da imprensa, vamos nos reunir nos próximos dias, fazer um seminário anual com todos os nossos representantes políticos da região, senador, governador, tudo, partidos políticos, universidades, porque os nossos jovens estão perdidos, a maioria está, né? Está perdida no sentido do desconhecimento político. Note que interessante, por que tudo anda devagar no Brasil e agora no mundo? Porque não há um envolvimento efetivo da população, nem se fala, mas dos próprios universitários, né? Então veja bem, o analfabeto político, que são uma maioria, todos nós somos analfabetos políticos, 99%, isso é um perigo para o próprio cidadão. Porque note bem, ninguém, absolutamente ninguém vai resolver o problema de todo mundo. Tem que ter um líder e fazer que cada liderado participe um pouquinho. Então veja bem, e aqui vai a minha crítica agora, tem televisão dentro da UNO Chapecó. Por que não tem debate político todo dia lá? Grava, né? Então nós vamos lá trabalhar com o reitor, né? Nós vamos, tem as emissoras de rádio também dentro das universidades. Então nós queremos incrementar o processo político. E essa crise que está passando agora é momentânea, e vou dizer para vocês, vai vir um novo momento muito bonito, interessante e promissor politicamente falando, que já está nos Estados Unidos e na Europa. Eu não gosto de falar, mas tenho que falar. Eu tenho meu filho que trabalha lá no Facebook, na Califórnia. Então, assim, está nascendo um novo momento político no mundo. E ele me falava da seguinte forma: tu tem seu grupo do WhatsApp, o outro tem o seu grupo. Então, note bem, aqui, e já vou fazer um convite para os jovens. Ó, meus amigos, jovens, se candidatem a vereador. Se candidatem a vereador. Mas, Tito, ai. Só um minutinho para eu... Termina então esse pensamento. Só para eu te dizer, olha ali. A OAB fez uma homenagem, há pouco tempo atrás, para a vereadora mais jovem do estado de Santa Catarina e uma das mais jovens do Brasil, que é aquela menina lá de União do Oeste, a Nicareta. Vereadora com 18, ela completou 18 anos em setembro e foi eleita em outubro, e é vereadora. Ela vai resolver o problema de todo mundo? Claro que não, mas ela está lá. Ela está lá e nós fizemos uma homenagem, damos um prêmio para ela aqui na OAB, porque ela participou e ganhou. Então veja bem, o que ocorre? Na Europa e Estados Unidos está ocorrendo o seguinte: tu tem o seu grupo do WhatsApp, o seu amigo tem. Então veja bem, você tem 1.500 colegas ali, amigos, e você se candidata a vereador, você ganha a eleição sem sair de casa. Sem sair de casa, sem gastar um pila, sem dar gasolina. Pois é, sem entrar. Né? Toda então, essa baixaria típica, desculpe o português coloquial que eu uso. Perfeito. Né? Então, porque... É o novo momento e vai chegar. Eu entrei nessa disputa da OAB exatamente para isso. É para isso que nós estamos aqui. Porque nós temos que transpor esse momento nebuloso que passa o país para um momento bonito. E vai acontecer. E eu quero que 10, 20 jovens, já na próxima eleição, sejam candidatos. Não importa o partido. Não importa o partido. Nós precisamos de uma renovação. E perguntaram: Tito, tu quer ser vereador? Quero ser vereador. Quando? Quando tiver candidatura avulsa e a legislatura for de graça. Essas são as duas condições que eu vou ser candidato a vereador. E vamos lutar para que haja no futuro a candidatura avulsa. Raquel, eu quero você candidata. A candidatura independente. Exatamente. Então veja bem, tem possibilidade de novidade? Tem sim. E nós vamos trabalhar para isso. O que é para fazer para os advogados e a OAB está escrito no nosso programa. Não preciso dizer aqui, eles já sabem. Né? E nós vamos fazer. Agora eu quero fazer esse trabalho e toda a comunidade vai estar envolvida. Universidades, imprensa, SIC, CDL, SICAM, PT, PSDB, não sei o que, todos os partidos. Nós vamos fazer esse seminário anual dentro das universidades para se criar uma consciência política no Brasil a partir de Chapecó. Né? Ah, mas isso é utopia. Não era utopia 3 anos atrás achar que a Chapecoense ia para a Série A? Era, concordo com o Tito. Não era utopia nós trazer um pedaço do Tribunal de Justiça para Chapecó? Sim. Então veja bem, isso que eu estou falando é possível. Agora sim, meus amigos, nós precisamos nos unir em torno da causa. E o mundo todo dizer, como a Chapecoense é uma dos, né? A Chapecoense na Série A, quem é? Está saindo lá na Europa, né? Sabe, os inscritos lá. Por quê? Tem um grupo ali que está trabalhando junto e que exige do jogador, né? E nós não acreditávamos que a Chapecoense ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos na Série A e vai continuar. E vai botar muita gente a correr, não é verdade? E na política é isso, Raquel. Eu tenho uma convicção muito clara do futuro do Brasil, porque assim, essa política que está aí está definhando, graças a Deus, e na verdade é uma batalha. É uma batalha final. E vocês, meus amigos jovens, aí está a UNE, os jovens, aí os centros acadêmicos, me procurem e eu vou procurar vocês. Nós vamos revolucionar a política no Brasil a partir de Chapecó. E vejam bem, nada de separação do Rio Grande do Sul, do Brasil, separação do Sul. Isso é ignorância pura. Nós temos que unir e não desunir. Vocês não veem o que está acontecendo lá na Rússia? Os irmãos se matando entre si, um vizinho matando o outro numa guerra civil, porque né, reparte aquele partido, não. Sim. O nosso país é o melhor país do mundo, nós temos que ter uma direção e nós vamos, a partir daqui, ajudar. Porque toda pessoa que tentou carregar o mundo nas costas, morreu crucificado. O que eu quero é fazer todo mundo trabalhar junto conosco nesse trabalho. Olha, eu vou chamar o primeiro intervalo comercial. Claro que o Tito também está animado. Deve ser muito bom se candidatar e vencer uma eleição. Eu desconheço 100%, nunca me candidatei, sou muito omissa, nunca me candidatei nem a líder de classe. Não sei o que é ganhar uma eleição. Não sei o que é estar de, olha, eu recebi tantos votos. Mas compreendo esse processo. E é bom ver, num segundo momento, que o Tito é um homem experiente, né? Eles juntam aqui dois lados uma moeda, né? A Rafaela é jovem, o Tito já é mais experiente, né? Então, essa união é interessante. Mas é legal ouvir isso, olha, vamos passar por um novo momento, né? Nós estamos vivendo muito a questão do fim dos tempos. Na política partidária, chegamos ao fundo do poço. Os movimentos internacionais só nos falam de terror, de genocídio em alguns momentos, né, ao redor do mundo. Estamos em uma época de muito conflito, né? De todas as formas, de todos os meios. Então, quando vem alguém mais experiente, diz não, é ciclo, dá para melhorar, dá para fazer melhor. Eu quero chamar intervalo comercial e depois entender como quem nos acompanha agora, os estudantes, porque ele falou muito na universidade, como eles fazem essa primeira divisão entre partido político e política. Porque hoje, quando fala a palavra política, acabou. Ninguém mais nem quer ouvir. Então, não entende essa diferença que é gramatical, quer dizer, entender o que é política. E o que é, depois do intervalo, o que é política e o que é política partidária? E se é possível, Tito, reunir a SIC, CDL e SICOM, como o Tito mesmo colocou, partidos políticos diversos, mas eu coloco aí na lista movimentos, porque estão presentes todos os movimentos, se alguém vai conseguir dar bom dia, né? Então a gente descobre isso depois do intervalo comercial. ZYJ746. Rádio Super Condá M610. Chapecó, Santa Catarina. O casamento é uma data que precisa ficar gravada na memória. Eternize esse momento com a lista de casamento Avan. Serviço gratuito e exclusivo de trocas. Atendimento personalizado. Bônus convertidos em vale-compras para todos os produtos comprados dentro da lista. E ainda modelos de listas prontas para os noivos que estão sem tempo de escolher seus produtos. Confira também outras opções de listas de presentes Avan. Tudo para facilitar dias especiais. Avan, o paraíso das compras é aqui. Chegando, Alfana preparando, Papai Noel comprando, o presente encontrando e na Alfana economizando. Confira! Jogos de cortinas prontas a R$ 29,90. Tapetes de Natal a R$ 14,90. Tapetes bem-vindo a R$ 8,90. Colchas em patchwork de casal com porta-travesseiros a R$ 89,90. Travesseiro com fibra siliconada, puro sonho a R$ 12,90. Camisetas masculinas a R$ 9,90. Conjuntos em malha infantil a R$ 9,90. Sutiãs do Loren a R$ 16,90. Bermudas em tactel masculinas a R$ 9,90. Fronhas avulsas a R$ 3,90. Alfana, lugar para comprar muito, mas muito mais barato. A SB Farma, farmácia de manipulação, dispõe de laboratórios com controle de qualidade para manipular todos os medicamentos, florais, homeopatia, cremes e produtos naturais. Consulte seu médico e avie sua receita na SB Farma, localizada na Rua Marechal Floriano Peixoto, 280L, Centro, ao lado da Secretaria de Saúde. Na SB Farma, você encontra segurança, seriedade e qualidade nos produtos manipulados. Conte também com a teleentrega. É só ligar 3322-1023. Pare! Até quando você quer mandar e aumentar minha dívida? Pare! Suas taxas e suas condições são tão esquisitas. Até quando você vai complicar sua vida financeira? Abra uma conta no Sicoob, tudo de um banco em uma cooperativa, com vantagens e benefícios para que você nunca pare de ganhar. Sicoob.com.br Badalante Materiais de Construção.

A gente até, né, descriminalizou, digamos, o Caixa 2, porque não, todos os políticos olham e dizem, mas eu podia roubar, era para a campanha. Nesse clima, Tito, dá para falar em não, olha, há um novo tempo. Primeiro eu quero pegar o aspecto político e explicar que dá para fazer política sem partido, num Brasil que legalmente diz que não. Não, é que na verdade hoje a Constituição, né, e a lei dos partidos políticos não permite. Agora eles perguntam, não dá para mudar a lei? Claro que dá. Mas quando que muda a lei? Quando a comunidade exige, né? A lei muda a partir dos anseios da comunidade, da sociedade. Então assim, se esses milhões de jovens que estão nas universidades, nas ruas e no trabalho, através do seu WhatsApp, o seu... as redes sociais, né, que às vezes são mal usadas, né, se nós direcionarmos para um novo momento, a coisa acontece. Porque aquele pessoal que está querendo sustentar essas situações que já não tem mais como sustentar, os próprios políticos têm assim, olha, no momento que as mídias bater na nossa porta, nós vamos cair, e está acontecendo. Então nós queremos fazer o quê? Um trabalho com o pessoal mais jovem, né, no sentido de direcionar essa energia para um novo momento que já está acontecendo no mundo, já está acontecendo. Eu não vejo assim tão difícil. Foi mais difícil gravar um disco de rock and roll nos anos 70 do que mudar o Brasil hoje. Hoje está bem mais fácil. Porque Tito, você é um otimista. Que coisa boa ouvir alguém otimista falando. Isso é real, é real. E nós vamos fazer esse trabalho dentro das universidades, nós vamos convidar os jovens, porque assim, ó, você ali que está indignado, entra hoje num partido político, entra lá para ajudar, levar uma bandeirinha, coisa, não querer mudar o Brasil, mas entra lá, porque não adianta, meus amigos, nós ficar aqui fora discutir. E geralmente quem fica aqui fora é o bonzinho. Posa, mas vai bonzinho. Lá. Todos nós fazemos vai isso. Vai lá, participa do partido político, ajuda, incrementa, né? Vai fazer a universidade política. Eu estou há 35 anos nos bastidores, Raquel, e vou escrever um livro chamado Bandeiras ou Baionetas, porque você não tem bandeiras na rua. Através da democracia tem as baionetas, que os mais velhos sabem o que é. E o mundo sabe o que é. Veja bem, vocês já pararam para pensar por que existe o Estado Islâmico? Aquele pessoal que fica matando todo mundo lá? Eles querem o poder, nós também queremos o poder. O que é uma disputa eleitoral política? Não é a disputa do poder? Mas tem duas diferenças. Na democracia nós disputamos na fala, lá eles querem disputar na bala. E na bala não se chega a lugar nenhum. Lembra que um mata o um, no outro dia ele morre, entende? Não vai chegar a lugar nenhum. Então veja bem, nós queremos deixar para gerações futuras, e por isso que eu entrei nessa disputa. O direito é a possibilidade deles discutirem o poder dentro da democracia. Porque veja bem, nós íamos pedir voto. E olha que interessante, hoje metade dos advogados são advogadas, são mulheres. E a gente entrava numa sala, tinha 5, 6 mulheres e uma grávida. E eu perguntava assim, escuta, qual é o Brasil que você quer deixar para o teu filho amanhã? O que tu quer deixar para o seu filho? Um curso superior, uma fazenda, um apartamento, beleza. E o direito de ir e vir? Ele vai ter a possibilidade de sair de casa e trabalhar como nós fizemos hoje e voltar, sem levar um tiro pelas costas, numa guerra civil, numa revolução? E daí começou a falar, ah, mesmo. Então veja bem, hoje nós temos esses problemas no Brasil, nós vamos superar. Daqui 500 anos, 1000 anos haverão problemas. Mas cada época tem que resolver, né, e transpor esses momentos para o novo momento vir. E eu vejo que está tudo na nossa mão. Está dito na Constituição Brasileira, todo poder emana do povo. Se nós nos unirmos, Chapecó, em torno desse movimento, né? Nesse movimento de mudança, nós vamos exportar para o Brasil e para o mundo novos momentos. Isso é possível? Sim, é só a gente se reunir. E a gente vai trabalhar para isso. Já estamos contatando com as lideranças. E assim, muitas lideranças. Nós queremos fazer o seguinte, Raquel. E ouvintes da Condá, nós queremos unir a experiência, né, boas e más, que nós passamos, nós mais velhos, e passar para os jovens, para que eles não tenham que passar por ditaduras e matança para depois chegar lá. Nós vamos apresentar a cartilha. Foi o que nós fizemos nessa campanha na OAB e que nos levou a ser vencedores. Além das propostas, foi um grupo, né, humilde, que pegou junto e nos levou lá. Eu também nem queria ser candidato, mas eu vi, não posso ser omisso. Né? E fomos tão felizes que agora um grupo quer me dar o terno de presente no momento da, que eu vou assumir. Então, quer dizer, um pessoal que queria mesmo pegou junto, né? Para a gente chegar lá e nós vamos poder fazer um bom trabalho dentro e fora da UAB. Olha, eu vou truncar aqui um pouco o pensamento, porque está na linha, claro que também temos coisas boas para falarmos aqui, não é que seja ruim falar de política, mas vencer esse descrédito não é tarefa fácil. Depois eu vou fazer um contextozinho, né, porque existe uma distância muito grande entre o ideal que a gente quer e todos nós queremos, né, mas somos indignados dentro de casa, somos indignados na rede social, não colocamos muito a cara a tapa, e o real, ano que vem tem eleição. Porque a gente já está acostumado e já sabe qual é a regra do jogo. Mas está na linha para falar de coisa boa, Ivan Carlos, porque hoje tem jogo, hoje é dia de torcer, Ivan. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Raquel. Bom dia, amigos da Super Condá. Chapecó, desde ontem, está pulsando mais forte. A gente tem notado a invasão. Muita gente já veio, a partir de ontem, caravanas de toda a região do grande, da grande região sul, nós podemos dizer, de parte do Paraná, do interior de Santa Catarina, mas também do litoral catarinense, e algumas caravanas do Rio Grande do Sul para o jogo da Chapecoense contra o Internacional hoje, 19h30, na Arena Condá. O Internacional que está desde ontem em Chapecó, há uma tietagem muito grande. A gente sabe que o Internacional é muito querido por sua torcida a nível da região, muita gente de Chapecó também torce pelo Internacional, mas nós queremos fazer neste momento um apelo, Raquel, aos torcedores da Chapecoense, porque há muitos ingressos ainda da Chapecoense à venda. Se os ingressos do Internacional já foram esgotados, já foram todos adquiridos pela sua torcida para a Ala Sul, em relação aos ingressos da Chapecoense, ainda há muitos ingressos à disposição. E a diretoria alerta que há o meio ingresso. Por exemplo, se na geral o ingresso é R$100, com um meio ingresso você vai entrar com R$50. Então existe esta possibilidade, e depois dos resultados acontecidos ontem, a vitória do Avaí, a vitória do Figueirense, a vitória do Curitiba, é pelo menos de um empate a Chapecoense necessita na noite de hoje. Então que o torcedor compareça, porque a diretoria está apelando no sentido de que o torcedor da Chapecoense também precisa definitivamente fazer sua parte e ocupar todos os espaços. Aí teremos a maior representatividade também em termos de torcida na noite de hoje, 19h30, na Arena Condá. Grande abraço, Raquel, lembrando que a 1h30 tem um Resenha Nota 10 esticado hoje, com a presença inclusive de cronistas esportivos de Porto Alegre e de toda a região sul que vieram para cobrir o jogo da noite de hoje. Equipe Nota 10 acompanhando passo a passo a Chapecoense rumo à permanência na Série A. Grande abraço. Obrigada, Ivan, pela participação. Claro que fica esse bom momento também. Eu não quero dizer, por favor, não me compreendam mal. O que eu puxo aqui os advogados é que eles façam uma leitura do momento, porque eles acabaram de passar por um processo eletivo. É de classe, sim, é classista, é corporativo, isso também não é, né, não é o mau adjetivo. Mas, através disso, Rafaela, entender como funciona o processo eletivo e por que nós estamos nos distanciando tanto. A verdade é essa. Ano que vem, eu fazia alusão a isso, nós vamos ter campanha para vereador e para prefeito. E eu sempre digo que a mais pessoal, a mais olho no olho, você conhece o candidato a vereador, ele é seu vizinho, ele é seu amigo, ele é seu colega, né? E aí a gente encontra o despreparo, a gente encontra o preparado, o ambicioso, né? O que faz política por fazer política. Se combinam aí muitas, né? Muitos prismas, muitas personalidades. Dá para provocar o jovem, você é jovem, e dizer, não, dá, sim, existe uma forma boa, interessante, e não é só a política do partido. Existe também o ser político independente. Isso tudo dá para traduzir para quem hoje está no segundo grau na universidade? Eu acredito que sim, Raquel. Porque hoje nós vivemos, como você disse, uma realidade de partidos políticos, mas nós temos aí os jovens se mobilizando para uma política apartidária, né? Nós vemos isso hoje surgir com movimentos de WhatsApp, com movimentos... Então, assim, isso é muito pequeno, mas a gente vê algo surgindo, né? Nós tivemos aí aqueles movimentos de vem para a rua, e eles não estavam com uma bandeira partidária, né? Desculpa, a gente ouviu muito, a partir do vem para a rua, o adjetivo coxinha. Coxinha, demorei para entender o que era, tive que procurar. Uhum. Entende? E aí o próprio Lula disse, quem vai para a rua é elite loira de olho azul. Então não dá, eu não consigo entender, vieram representantes aqui do Vem Pra Rua, e aí disse, não, mas aí por trás tem o insatisfeito que perdeu a eleição, então a gente entendia, quem é que perdeu a eleição? PSDB. Então, o Vem Pra Rua ficou um movimento taxado. Dá para falar em legitimidade ou a gente já cai de novo separação de classes e na vivência política? Eu penso que dá para falar, dá para falar em legitimidade. Porque, assim, o Vem Pra Rua, eu não tenho filiação partidária. Que, né? Pena. Eu não tenho filiação partidária. E assim, eu porque acho que nunca, que pena, Tito, mas ela nunca se sentiu atraída a se filiar no partido. Vale. Esse movimento, eu acho que ele acabou buscando, e pode ser que sim, a gente pode parar para refletir que ele trouxe, sim, muitas pessoas, muito loiro, de olho azul, muito... Porque essas pessoas estão em casa, estavam numa comodidade. Né? Só o Tito aqui é das elite loira de olho azul. Não somos. Então, assim, eu acho que esse movimento ele trouxe legitimidade, sim. Claro que a política ela acaba surgindo e às vezes até tirando vantagem de algumas situações, né? Isso nós temos. Houveram infiltrados, né? Então, assim, mas essa situação eu penso que tem, sim, como nós termos esses movimentos apartidários, né? É claro que acaba, no fim das contas, tendo algum envolvimento lá no final, mas eu acho que isso tem que crescer, isso, nós temos possibilidades para isso, tá? Dentro da nossa campanha, dentro desses 45 dias, nós fizemos muitas visitas, né? E nós procuramos muito... os pequenos escritórios, muitos desses escritórios que estão no início de carreira. Por quê? Porque eu acho que, como eu te disse antes, nós passamos por um descrédito, inclusive nós advogados, certo? Sim, então porque vocês estão, desculpa, envolvidos com o que é atinente à lei, a direitos, a deveres, e a gente não se sente... não tem o sentido do retorno, e não tem o sentido de que a justiça é feita no Brasil. E que é um sistema que também está caindo de velho e que vocês são coniventes. Desculpa, eu falo bem, eu já vou logo provocando e falando o que é o coloquial, que assim, advogado é aquela história, né? Ele no fundo ele nem te representa, ele representa ele mesmo, muitas vezes esse sentido de desamparo. E para que eu vou atrás se eu sei que o jornal já mostrou pilhas de documentos e processos que não vão a lugar nenhum? Então vocês integram um sistema que também está meio posto em xeque, não é só a política partidária, mas é também o judiciário. Então, como eu estava dizendo, nós visitamos muitos escritórios em início de carreira. Então, a intenção, e quando o doutor Tito fala de se manifestar, seja politicamente, isso nós temos que ter dentro da nossa instituição também. Nós precisamos, hoje nós tivemos na segunda-feira um processo que envolveu 1.000 advogados, né? E nós temos aí 3 anos de... Né? 3 anos de são 3 anos gestão. de mandato, de gestão, e nesses 3 anos, esses 1.000 advogados precisam se envolver. Né? Seja de uma forma, seja para estar lá criticando ou mesmo para estar lá ajudando. Nós precisamos aqui, esses 1.000 advogados, porque como disse o doutor Tito antes, acabou chapa agora. A partir deste momento nós somos OAB, nós estamos aqui para representarmos uma classe. Né? Nós estamos aqui para brigar, já que o advogado ele é indispensável à justiça, à administração da justiça. Nós temos que fazer desse nosso ministério privado esse serviço público que nós prestamos, mas atendendo a função social. Então, nós precisamos envolver estes 1.000 advogados. E é possível, eu fico imaginando, né? Eu vou colocando aqui sempre o pior lado, uma forma de provocação. Nós vivemos, se diz pelo menos, né, um momento em que a cada 6 meses entra no mercado uma nova turma. Né, se formam e vão para o mercado de trabalho. Então, há uma saturação. Ouço muito falar nisso, que é uma saturação de mercado. Então, lá 2, 3, 5 jovens advogados abrem seu escritório e se jogam e têm que trabalhar. Eles conseguem, porque o problema maior de toda microempresa no Brasil é isso. Você trabalha tanto dia a dia que você não consegue dizer, bom, agora vou tirar um tempo para me planejar, já foi. Você tem que pagar contas, você tem que dar um andamento, você tem que... A subsistência, a luta do dia a dia, muitas vezes faz com que você não tire aquele tempo para dizer, não, vamos nos planejar, vamos nos reunir. Vocês sentiram que o jovem advogado, ele estaria apto a isso, a dizer, não, eu posso tirar um tempo do meu corre-corre, da conquista do pão de todo dia, para pensar questões maiores? Eu vejo assim, primeiro, Raquel, eu quero mandar aqui um forte abraço e fazer uma homenagem em nome de todos os advogados de Chapecó, ao Dr. Ferdinando Damo, que é o nosso querido amigo, e eu tenho ele como mestre, né, que inclusive participou da eleição. Isso foi muito bonito, interessante, importante para todos nós, né, e para os jovens também. E o nosso querido amigo Guido Schoenberger, que também são exemplos de ética, né? Dr. Guido já completou 50 anos de advocacia, e o Dr. Damo tem bem menos, né? Mais do que eu, que tenho 33, mas bem menos do que o Dr. Guido. Mas é uma pessoa que estava lá, compôs uma chapa, estava lá como exemplo. Eu acho que a questão de estar saturado é assim, já tem engenheiro de sobra, já tem advogado Sim. de sobra, tem médico de sobra. Não. O Brasil é um país em construção. Chapecó não tem 100 anos, você vai na Europa, tu passa lá e é feriado no tal município. Cantinho. E daí tu pergunta para o cidadão lá, quantos anos está completando o município? Ele diz, 1.200 anos, né? Então vejam bem, eles têm problemas lá, né? A prefeitura de Chapecó, seja quem for o partido, o Brasil, não, nós somos um país jovem, então tem muito, muito, muito, muito, muito trabalho. E hoje nós temos a globalização, né? Nós temos muito trabalho. Então, mas o que acontece é o seguinte, nós temos que ter, o jovem advogado tem que ter paciência. Eu tenho 33 anos de advocacia, a advocacia é um prédio, tu tem um projeto, é um tijolinho, daí de repente tu tem que parar a obra, e daí você vai. Tem que ter persistência e participação. Porque você começa a participar, tu vai fazer uma palestra, tem 150 pessoas, na saída tem 3, te procura, doutor, estou com um probleminha ali. E assim começa, né? Você começa a fazer a tua clientela, né? Porque até pelo nosso estatuto é proibido fazer propaganda em rádio e televisão. Então, qual é a tua propaganda? É o teu trabalho. Por isso que eu conclamo. Então, veja bem. Tem eleição, só um pouquinho, tem eleição no que vem? Tu tem teus amigos, se candidata, não importa se ganha eleição ou não, você participou do processo político, você vai entender a política e você ficou conhecido na mídia também, né? Quer dizer, eu estou exemplificando, quer dizer, Sim. dizer assim, a advocacia está se embarcada, não tem mais jeito. Sim, não tem mais um nicho. Até porque assim, quantas alas dentro da advocacia, quantos ramos nós temos hoje? E os que vão aparecer, o direito internacional está tudo para fazer esse negócio de alfândegas e, né? Então, hoje nós temos 10, 15, 20 nichos, né, de trabalho, assim, de oportunidades e outras que poderão vir. Mas nós temos, hoje nós estamos na era da especialização, né? Temos que nos especializar num ramo e aparecer, que não é visto, não é lembrado. Então, veja bem, a advocacia está aí. E quanto mais, o gaúcho diz, quanto maior o número de foice, maior o roçado. Então, quer dizer, se nós fizermos um trabalho consistente, dá para viver, dá para trabalhar e participar da sociedade também, né? Pois não. Concordo com o Dr. Tito. Eu acho que o advogado em início de carreira, ele precisa perceber que ele não é ficando no escritório que ele vai conseguir os clientes, né? E dá para conquistar os seus clientes de forma ética. Como? Participando de sociedade, né? Você precisa participar. A sociedade, ela está aí, né? Você precisa participar lá da discussão do teu bairro e você precisa participar da discussão lá da OAB, porque você tem várias comissões dentro da OAB que discutem os nossos problemas do dia a dia. Então, assim, a partir do momento que você começa a discutir e fazer parte disso, as pessoas te conhecem e você vai ser reconhecido como parte integrante disto e a clientela vai surgir. Inclusive, assim, só para complementar, note bem. Como eu falei, são 10, 15, 20 ramos do direito hoje e outros que vão surgir. Por exemplo, eu faço uma área do direito que a doutora não faz. Mas como nós estamos trabalhando juntos, olha, eu não faço aqui, vou te mandar o cliente. Então, quer dizer, a participação, eu sempre dizia nos meus discursos, quando nós íamos entregar as carteiras na outra gestão, meus amigos, para vencer, eu tenho a fórmula do advogado vencer na vida. Muito trabalho e participação. Né? Porque veja bem, tem que aparecer, absolutamente tem que aparecer nas coisas boas, né? Então tem que aparecer nas coisas boas. Então eu estou sempre em diretorias, é vice-presidente aqui, é assessor jurídico do clube, de lazer, aquela coisa, tem que estar ali. Então é isso que eu conclamo, jovem advogado. Não é a OAB e nem o presidente da república, nem o prefeito que vai resolver o seu problema. Tu tem que participar e você vai ver que tu vai ser um vencedor. E tem que ter um pouco de paciência, o nosso judiciário vai devagar. Perseverar. Perseverar. Olha, quando fala em judiciário, a gente abre espaço aqui para não sei quantas monografias, quantos tratados, né, quanta filosofia, quanta crítica. Porque efetivamente o sentido que o brasileiro tem é o da desconfiança ou o da não confiança, né? Eu não vejo com bons olhos, eu não vejo meu processo andar rápido, eu não enxergo a punição que eu considero devida, eu não vejo o aspecto de uma, no caso criminal, de uma ressocialização, de uma reeducação. Então, infelizmente, a gente vê mais portas fechadas do que abertas. Como é que vocês se relacionam com isso, né? Aquela história de... A sensação de, ah, muitas vezes o advogado é até conivente. A gente acaba interpretando de uma forma errada justamente pelo insucesso. Então, eu vou chamar... Hoje o programa está correndo rápido, vou chamar mais um intervalo comercial. E na volta eu quero um pouco o foco de vocês que trabalham com isso, que têm que fazer a justiça através da lei, né? E aí talvez seja a primeira frustração. Ou quando eu penso, meu Deus, mas quem comete as... Né, vamos combinar. Enfim, é aquele congresso que está lá. Aquele congresso que a gente vê todo dia. Né? Aquilo lá, desculpem, eu não quero fazer, é um erro que eu faço aqui, porque conheço muitos parlamentares, bons parlamentares, mas infelizmente a soma, o produto final, a gente diz aquilo lá é o nosso congresso. Eles estão fazendo as leis que vocês vão defender e vão lutar para que sejam aplicadas. Dá para falar no sentido da justiça, né? Ou realmente, ah, isso é inocência, isso é uma fala ingênua, isso é uma fala até burra, pelo desencontro que existe hoje. Estou sendo bem dramática para vocês pintarem o lado, ou trazerem, né, o lado bom disso tudo depois do intervalo comercial. ZYJ 746, Rádio Super Condá, AM 610. Chapecó, Santa Catarina, liderança absoluta. Hora certa, avante. 9:45. Fique em forma nesse verão e aproveite as ofertas da Havan para malhar com estilo. Bermuda feminina, somente R$19,99. Top sem bojo, por apenas R$14,99. Isso mesmo, só R$14,99. E ainda toda a loja em 10 vezes sem entrada e sem juros na promoção Natal Antecipado Havan. Ofertas válidas até domingo ou enquanto durarem os estoques. Havan, não tem crise para quem vende barato. A tecnologia é uma ferramenta indispensável no nosso dia a dia, no trabalho, na escola ou em casa. Mas toda ferramenta necessita de cuidados, reparos e eventualmente ser substituída. Trabalhando na solução desses imprevistos, a Águia Tech Informática está presente em Chapecó e região, solucionando e inovando, buscando sempre a satisfação do cliente. A Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Nereu Ramos, 1510E, fone 3323-2535. Preparamos a Semana da Criançada, uma semana de ofertas exclusivas para eles se divertirem na Calçados Novo Hamburgo. São vários tênis, sapatênis, sapatilhas e sandálias infantil a partir de R$39,90. É isso mesmo, R$39,90. Corra e aproveite essa super promoção. Calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato. A gente pode financiar o seu sonho. Você autônomo, microempreendedor individual, microempresário, agricultor. O grande momento do seu negócio está aqui. A Credi Oeste ajuda você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Solicite a visita de um agente de crédito. Credi Oeste, o desenvolvimento a seu favor. Fone 3322-3051. Dedetizadora Catarinense, há mais de 20 anos atuando no ramo, a pioneira de Chapecó. Dedetiza casas, apartamentos e comércio com produto antialérgico e antitóxico. Terceiriza empresa com garantia dos trabalhos, profissional qualificado, retira morcegos e pássaros da sua residência. A única com equipamentos apropriados para fumegação em tubulações e boca de lobo, prevenindo doenças de pragas e combate ao mosquito da dengue e focos. Registro na Fátima, CREA e Saúde Pública. E agora também com cursos e palestras de controle de pragas na agricultura. Dedetizadora Catarinense. Sua saúde começa aqui, na Rua Pequim, 632D, bairro Passo dos Fortes, fone 3329-3017 ou 9184-7438.

com Raquel Lang. Patrocínio. Calçados Novo Hamburgo. Ninguém vende mais barato. Três lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédito Oeste, ajudando você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento ao seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Dedetizadora catarinense, há mais de 20 anos atuando no ramo. A pioneira de Chapecó. Registro na Fátima, CREA e Saúde Pública. Fone 3329-3017 e 9184-7438. Amargo da Natural Ervas e Vitamel. Corra para a farmácia mais próxima e peça já o Amargo da Natural Ervas e o Vitamel, o fortificante da família. Mas exija o Amargo da Natural Ervas e Vitamel, porque sua saúde não pode ser enganada. Faltando 6 minutos para as 10 horas da manhã, a gente fala hoje com os advogados. Está aqui o Ortenilo Azulini, o Tito, a Rafaela Machado, secretária, da chapa eleita e que vai comandar a OAB Subseção de Chapecó nos próximos 3 anos. Nós já falamos aqui em outras vindas, né, do pessoal da OAB, que muitas vezes eles nos balizam, porque fora a questão corporativa, a questão da classe, a OAB, ela tem na sua função, na sua concepção, a Ordem dos Advogados do Brasil, um poder de observação, uma responsabilidade de iluminar alguns pontos, digamos, mais obscuros ou que não funcionem numa comunidade. A OAB tem sim como função observar que as leis numa cidade sejam cumpridas. Eu me surpreendi quando descobri esse outro lado, eu achava que era um órgão corporativo, não é. Né? Acompanhar a implementação de políticas públicas. Também é função de vocês e eu desconhecia. Absolutamente. Nesse sentido, Tito, tem um exemplo bem interessante, não, é nefasto, mas é um exemplo que a gente pode usar hoje. Nessa madrugada, houve um homicídio em Chapecó. Eu escutava o Júnior aqui falando, o Espíndola Júnior, e ele descrevia, ele disse, um homem, vamos começar também a colocar as coisas no lugar, um homem de 27 anos foi conduzido por familiares ao hospital. Vou descrever o que eu ouvi. Não foi atendido por SAMU, não foi atendido por bombeiros. Curioso, tentativa de homicídio. A irmã levou. Ele foi a óbito. Aí se descobriu o quê? O nome que ele usou era um nome falso, porque na verdade esse homem de 27 anos ele havia fugido lá de Florianópolis e ele era condenado por homicídio, por tráfico de drogas, entre outras coisas, né? E aí a gente diz, muito bem, eis a prova em conteste, senhores advogados, de que o nosso judiciário não está funcionando em algum momento. Porque quando você disse, eu não quero que o meu filho leve um tiro pelas costas, corre o risco de numa ação de tráfico de drogas aqui em Chapecó acontecer isso. Dá para dizer para o cidadão, calma, isso é esse rapaz está fora da curva, fora da média, este homem que foi morto, e havia um contexto separadinho para ele na sociedade, e o cidadão de bem que pega o ônibusão e vai para o trabalho, ele não precisa se incomodar com isso porque não faz parte da realidade dele? Na verdade é assim, ó. Primeiro eu quero aqui, eu fiz homenagem ao doutor Guido e ao doutor Damo, quero fazer tal homenagem à nossa querida doutora Marina Bassi, em nome delas homenagear todas as advogadas da nossa subseção, e até porque ontem a OAB completou 85 anos de existência, né? Então nossos parabéns para a OAB, para os advogados e parabéns em nome da doutora Marina, quero homenagear todas as mulheres que eram das nossas 40 da chapa, nossos 40 componentes da chapa, 18 eram mulheres. Mas assim, ó, nós estamos num contexto, né? Nós estamos num contexto Brasil. No Brasil, a infraestrutura é muito deficitária. Nos aeroportos, nos portos, nas rodovias e no judiciário também. Na polícia, então, não se fala. Por isso que nós somos absolutamente contra a pena de morte, né? Nós advogados. Primeiro eu quero voltar um pouquinho para trás sobre a questão da defesa das leis. O advogado, quando vai defender o maior bandido do mundo, ele não vai porque ele quer. Ele tem autorização da comunidade através da Constituição. E que sempre as pessoas dizem... Ah, é uma coisa bem básica. Você sabe que ele é um bandido, você está defendendo, você é bandido também. Então, e às vezes até preconceito entre os próprios Sim. colegas. Bah, mas o cidadão é criminalista, foi lá defender o traficante, que tá, tá, tá. Mas assim, o que é a sociedade? Sociedade é que nós vivemos... O que é uma sociedade, uma empresa? Um é sócio do outro. Então, na sociedade, já não são sócios, né? Daí a nossa ideia é esse, cada empresa tem o seu estatuto. O Brasil é uma empresa que tem a Constituição, o seu estatuto. Então a sociedade se reuniu através dos seus representantes, assim, não, aqui no Brasil ninguém pode ser condenado sem um processo, sem ampla defesa e sem defesa. Sem ampla defesa, né? E nesse meio está o advogado, que a Constituição diz assim, o advogado é indispensável à administração da justiça. Então, não adianta ter preconceito, até porque às vezes a gente tem preconceito, né? A sociedade tem preconceito contra o criminalista, de amanhã ele precisa, um familiar precisa, ele vai correr no primeiro que encontrar ali. Mas nós fizemos parte de um contexto, então a infraestrutura no Brasil é deficitária, como eu falei antes, nós somos um país jovem e que precisa de muitos advogados e muitas pessoas de bem, de todas as profissões, para que isso evolua. Mas isso é bom porque tem emprego, tem serviço. Tem que buscar, nós temos que especializar, trabalhar, levantar cedo e dormir tarde e participar. Então a questão do cidadão ali. Uma briga entre traficantes. É uma situação que não tem, a polícia não pode estar junto com cada cidadão. Então quer dizer, de repente tem a bala perdida, né? Eu tenho um entendimento lá, que eu não vou falar aqui no ar, a lei de causa e efeito, a bala nunca foi perdida, ela deu no lugar certo, uma coisa muito complicada para discutir numa outra, né? Vamos dizer, numa outra, no lugar programa. Certo. Se você pensar no que é nas cenas de ontem dos jornais, você já pensa, meu Deus, o Tito pirou. Mas vamos deixar isso para um outro momento. Nós vivemos num contexto e quem está na chuva pode se molhar. Ninguém está livre de um assalto, né? Então, quer dizer, nós estamos em um contexto. E que acontece, o cidadão atirou em A e matou B, nós estamos no contexto, não tem como nós ficar fechados em casa. Pois é, a gente não se sente a salvo. Então, veja bem, há uma insegurança, mas é mundial, né? O Brasil não, vocês viram o que aconteceu na França aí? 300 vezes pior que aquilo, porque lá você vai num restaurante para se divertir e você é morto, né? Aqui também é assim, mas aqui ainda é mais, a questão de lutas, de tráfico, né? Pois veja bem, 80, 90% dos crimes no Brasil estão ligados às drogas. Sim. Sim. E o álcool é droga ou não é? Né? E anda solta por aí. Alguém faz alguma coisa? Então, quer dizer, nós temos que ver o contexto. De repente, nós estamos também envolvidos em um contexto que nós não avaliamos, né? Vamos proibir a bebida de álcool? Claro que não. Né? Quem que não gosta de tomar um chopinho com os amigos, uma cervejinha? Agora passou do limite, é morte no trânsito, é famílias inteiras que morrem, o cidadão que bebeu e constava. Então, quer dizer, no mínimo é sempre um trabalho de conscientização. Então, se mataram entre traficantes, mas nós nos matamos na rua, nós nos matamos nas rodovias, nós vamos para a praia e de repente moram na estrada. Mas então, quer dizer, é uma sentido, discussão bem mais profunda. Eu sei que é uma discussão ampla, mas não cresce o nosso descrédito ao sabermos que quem tinha que estar cumprindo a pena não está. Quem está cumprindo a pena, nós não somos eficientes, então nós punimos, mas nós não reeducamos. Essa pena vai ter um fim, a pessoa vai voltar para as ruas, ela tem condição, é esse sentido da... Eu não vou nem falar, por exemplo, da burocracia que nos machuca, porque lidar com a burocracia, você se estressa, você perde tempo e dinheiro, mas não, isso não custa a sua vida. Agora, um sistema que não funciona custa a vida de quem já começou mal, de quem não teve uma boa família, uma família estruturada, custa a vida de quem sofre com isso à margem, porque também não se envolveu, mas pode pagar o preço. Então, dá para dizer, da mesma forma tão positiva que você foi, Tito, não, vamos viver um novo momento na política, com o jovem ingressando e mudando, dá para dizer que com o jogo posto, as regras estabelecidas, a lei vigorando, possamos visualizar, né, num futuro próximo algo que funcione, ou o exemplo que eu citei, ele já está incorporado no nosso dia a dia? Olha bem, o câncer do Brasil é a burocracia. A burocracia é a mãe da corrupção. E a corrupção está nesse problema todo. E a questão que eu falei, a questão das drogas, por exemplo, a questão do álcool. Nós não trabalhamos a questão da conscientização do uso do álcool moderado. Lembra que tem aquela propaganda assim? Se dirigir, não, você beber não dirige. Isso é uma coisa estúpida. É um zumbido. Se beber não dirige. Então, veja bem, nós somos, até certo ponto, bastante hipócritas, né? Eu falei de sociedade, um é sócio do outro. Então, nós não paramos para pensar a questão das penitenciárias. Eu vou bater duro, vou em Brasília, vou pegar juízes, promotores, CNJ, para nós trabalhar o seguinte. Meu Deus do céu, não pode pôr na cadeia junto, lá na penitenciária, o cidadão que brigou com o vizinho porque a vaca invadiu o quintal, a bola do menino invadiu o quintal, com um traficante, mas isso é óbvio. Mas é óbvio, desculpa, se a Rafaela quiser, eu entendo que é óbvio, mas o que vai se ouvir? Eu acabei de descrever o clima de recessão, o momento que a gente vive. A Dilma conseguiu ali ontem a aprovação de dois vetos que vão economizar 40 bilhões, que nós estamos precisando economizar 100, não sei quanto. Aí dá para dizer, não, mas vamos olhar aqui. Vamos ter que fazer celas, porque isso requer estrutura física, agente penitenciário, fiscalização. E nós vivemos num Brasil em que a lei é feita para não ser cumprida. Porque no momento em que ela é promulgada, o que quer que seja, a gente já descobre que não tinha o fiscal, não tinha o agente, não tinha o funcionário. Então ela já nasce morta. É que assim, o que eu falei... Dá para comprar essa briga? Dá para comprar, e com certeza, veja bem. A burocracia, ela cria uma parafernália de lei que ninguém mais entende. Estamos aí nesse sentido. Hoje são mais de 100 mil leis em vigor. Até esse tempo um cidadão fez lá, queria fazer uma lei para revogar tudo, parece que deu 5 toneladas de papel inglês que nós temos ali. Então, por exemplo, eu estava falando antes, aqui fora do ar, existe uma coisa mais estúpida que o tal de estatuto do idoso? Para quê? Por que ele é estúpido? Porque a Constituição já diz os direitos e os deveres que nós temos da idade. Daí vem o estatuto do estatuto. Justamente, porque a gente vê que a lei não foi cumprida, aí a gente tenta uma outra lei para corrigir a que não foi cumprida. Então isso é um processo burro. Sim, mas assim como o Brasil... Hoje eu vejo que a gente vive essa questão de contexto. O que nós, eu tenho algumas palavras que até eu anotei aqui, que eu acho que nós temos que pensar, sabe? Eu acho que nós temos aí a questão de participação, mudanças, aperfeiçoamento e educação. Sabe? Eu acho que essas palavras, assim, elas trazem tudo o que nós precisamos. A Rafaela me mexeu de tudo aquilo que eu vinha pensando. A questão de participação, né? Mudarmos isso com a participação, nós precisamos da educação. Olha ali, ela falou, veja bem, então é a corrupção, é filha da burocracia, e a burocracia... É falta de educação. Então, veja bem. Quando eu falo da participação política, é educação, porque educação não é ensino, ir na escola, tirar 10 na matemática, e física e química. Nós temos que ter educação da cidadania. Então, veja bem. A questão das penitenciárias, né, que eu vejo que assim, é uma coisa muito cruel. E recupera alguém? Claro que não. Ela escola alguém para o crime. Nossa. Então, veja bem. O judiciário quer melhorar as penitenciárias, a OAB quer melhorar, o MP quer melhorar, os bispos, né, do Brasil querem melhorar, as igrejas em geral querem melhorar. Então por quê? Nós não sentamos no mesmo dia, no mesmo lugar e vamos, né? Porque assim, ó, eu quero fazer aqui, falamos no início, todos os anos um congresso político com os nossos representantes. Universidades, a CICICão, CDL e por aí afora. Para nós criar sujeito. Já imaginei uma primeira briga só ali, mas tudo bom. Não. A gente tem conversado e olha, eu vou conversar aqui com o meu querido amigo Cavalli, que vai assumir a SAC, daqui uns dias, está lá em Brasília hoje lá. Né? O doutor Hermínio Daroldi, doutor Célio, e vários juízes, né? Quantas pessoas dos partidos políticos que querem, mas assim, ó, nós temos que ter sugestões viáveis. Então, se todos nós queremos no Brasil que as penitenciárias mudem, por que que não vai mudar? Vai mudar, sim. E seria quanto muita ingenuidade vai minha dizer, olha, vamos mudar no Brasil, mas podemos começar por aqui? Ou a máxima que cabe para o Brasil, cabe aqui também, vamos dizer, olha, não dá, já nasceu sem uma ala, já está difícil, já está misturado, dá para separar e dizer, bom, dane-se o Brasil, vamos tentar por aqui, ou é já uma batalha perdida? Toda grande caminhada começa por um passo. E não há grandes vitórias sem percalços. Eu digo para os meus filhos, pai, está com um problema aqui. Meu amigo, não tem grandes histórias sem percalços. Tu está passando um problema, amanhã resolve e vai em frente. Então, veja bem, eu falei antes da nossa querida Chapecoense, que, né? Sim. Que graças a Deus vai derrotar o Inter hoje à noite. Eu sou gremista, então, pessoal. Com um duplo prazer, todo, né? Vocês do Inter aí fazem um favor. Bem derrotadinho. Vocês do Inter fazem um favor. Ao meu amigo Enes, faz favor. Hoje à noite é Chapecoense, tá? Ah, com certeza. Mas assim, eu falava assim, a Chapecoense há 3 anos atrás, ninguém de nós acreditava, a não ser a diretoria e o pessoal lá, nós vamos chegar lá. E chegou. Então, veja bem. Por que que nós não podemos ter assim uma agenda mínima regional e nacional porque nós vamos fazer esses congressos jurídicos, políticos, com os nossos representantes. E hoje lá em Brasília é assim, você é deputada federal, tu tem que vender o teu voto lá, senão a tua emenda não é, é aprovada lá para o hospital regional, lá para Chapecó, né? Veja bem, se tu tem certeza que o povo do lado oeste que tu representa vai votar em ti, independente do lado que você vai votar lá em cima, não vai ser melhor? Você não precisa vender seu voto, pra, né? Porque ele sabe, não, lá o pessoal é assim, né? E a gente sabe que é difícil, mas assim, eu gosto de desafios. O que me leva a viver cada dia mais feliz são os desafios. E nós queremos desafios e é por isso que nós estamos aqui. E quanto aos colegas advogados, vão ser todos convocados para trabalhar. E nós temos um método muito simples. Eu faço as assembleias e tenho um livro para que todos coloquem o seu nome ali, quem participa. Daí se o cidadão vem reclamar, o colega vem reclamar ali fora, ah, o AB não está aqui, não está aí, o senhor está participando das assembleias? Ah, não sei, porque sim. Daí, né, eu quero... É crônico, né? Eu quero participação. É, junto com os colegas da chapa do Dr. Bortolotto, que agora venceram o estadual, nós vamos trabalhar juntos. Nós vamos juntos e queremos trazer para Chapecó tudo que nós tivermos direito e mais um pouco para a OAB. Nós precisamos construir um prédio para a OAB aqui administrativo e nós vamos fazer. Inclusive com uma novidade que vai servir para o Brasil, numa situação de contrato, parceria pública-privada, que existe a lei. Pode. Em vez de você construir um prédio de 4 pisos, constrói de 10 e a construtora constrói para você. E qual é a construtora que não quer negociar com 1.500 advogados? Ela vai trabalhar até às vezes perdendo dinheiro, né? Isso é possível. Olha, são ideias interessantes, mas eu quero pegar o complemento aqui da Rafaela, porque eu fiz uma provocação e eu toquei em muitos pontos. Eu fui naquilo que frustra, eu fui naquilo que incomoda, eu fui naquilo que choca, né? E que muitas vezes, por conta desse sistema já tão sedimentado, a gente não vê uma possibilidade de mudança, né? Eu não consigo dizer, poxa, cumpriu a função. Quando se acha que está num caminho, nós vemos os Estados Unidos. Os Estados Unidos chegou à conclusão que o público não funcionava, privatizou o sistema carcerário. Prisões que são melhores do que hotéis em alguns momentos, mas caro. E aí agora se promoveu um desencarceramento geral, porque não tinha mais condição de bancar aquele sistema. Então nós vemos outras tentativas em outros lugares do mundo, mas de uma forma geral nós ainda não aprendemos o caminho certo. Dá para chegar para pessoas jovens da sua idade e dizer, olha, sim, vamos estudar um caminho, vamos estudar um jeito, dá para ter o mesmo otimismo que tem o Tito aqui? Acredito que sim. Oba, que bom. Acredito que nós... Como eu disse antes, com algumas palavras, participação, mudanças, aperfeiçoamento e educação, né? Eu acho que isso nós temos que fazer valer no nosso dia a dia, né? Nós precisamos fazer valer essa participação em sociedade, essa ideia da gente mudar, aperfeiçoando o que está aí, né? Seja brigando por uma mudança legislativa ou seja brigando por aplicar aquilo que está lá escrito e que hoje está esquecido, né? Eu acredito que sim, que nós temos é que brigar por isso e por isso que nós precisamos nos envolver cada vez mais. Volto a dizer, nós precisamos nos envolver, seja lá no nosso bairro, naquela discussão para que se vai ter a festa ou não, para reunir no dia do vizinho, se não vai ter, nós precisamos participar, porque só assim nós podemos discutir e buscar soluções, né? Hoje, dentro da nossa subseção aqui, nós temos algumas situações em que buscamos essa participação da sociedade, né? Nós temos aí a Comissão da Mulher, que funciona maravilhosamente bem. Nós temos a doutora Marileide Quadros, nós temos a doutora Sandra, e que, com o apoio do município, por exemplo, foi feito um gibi que fala da violência contra a mulher, um gibi da Maria da Penha. Gente, é um então, absurdo. Olha... Como é que a gente ainda precisa, em 2015... Estatuto, essas, né, coisas que quase me fazem perder os cabelos, né? Uma lei que a gente própria ainda precisa desse tipo. Eu digo, enquanto se tiver que parar para fazer, sabe Deus o quê, no Dia da Mulher, a gente vê como nós estamos aqui. Atrasados, né? Mas vamos então, lá, desculpa interromper. Então é isso aí. Então, assim, nós precisamos é deste movimento a favor para que as coisas comecem a mudar. Claro que hoje você fala, ah, pois é, mas ter que... Estamos atrasados, sim, mas se não falarmos, se não debatermos, isso não caminha, né? Então, precisamos, volto a falar, em envolvimento, em participação, para que a mudança seja possível. Eu quero aqui voltar à questão do judiciário, mas primeiro quero mandar meu abraço ao nosso querido Luiz Antônio Palauro, que agora é federal, né? Foi eleito suplente de conselheiro federal e vamos trabalhar junto na construção, até porque ele também, que ele tem construtora e ele vai nos ajudar na construção e vamos trabalhar junto, daí para trazer dinheiro lá do Conselho Federal, da OAB Nacional. Mas a questão do judiciário, eu quero voltar, eu já estive conversando com o vice-corregedor de Justiça Santa Catarina, já no decorrer da eleição. Há tempos atrás ele esteve aqui para ser implantado, vão ser implantados mais dois registros de imóveis na cidade, né, lá na região da IFAP, na região lá do shopping. E eu conversava com ele sobre a burocracia. E ele foi muito, foi o doutor Zanotelo, que foi juiz aqui na segunda vara civil, uma pessoa muito acessível, bacana. Nesse sentido, independente de ganhar a eleição ou não, faça um relatório das coisas que você vê que dá para mudar. No judiciário, venha conversar comigo. Então, porque veja bem, por que nós não podemos sugerir, né, melhoramentos dentro do judiciário? E lá discutir com a corregedoria, né, nos cartórios, aquela coisa toda. Então, veja bem. Tudo esbarra, mas não tem dinheiro. Tem muita coisa, sim, que dá para fazer sem dinheiro. Eu imagino muito isso. Toda vez que se fala, né? Olha, vão. Eu digo, não vão. Não vão, porque a gente está ouvindo em todos os momentos que acabou o dinheiro, né? Esse é o, talvez, é bom saber que dá para fazer esse contraponto, porque o que se ouve de uma forma muito aberta é acabou, acabou, e o dinheiro. Veja, e a união faz a força, isso é desde o tempo de Cristo. Quando nós trouxemos, foi na minha gestão que veio a Câmara Regional de Chapecó, que ninguém acreditava também. Foi um trabalho que a OAB coordenou, mas que houve a participação de todo mundo, né? Todos os partidos políticos, né? João Rodrigues, que era o prefeito da época, foi um empenho extraordinário. As associações, os sindicatos, o doutor Cavalli, que era meu vice, trabalhou diuturnamente e junto com Luiz Henrique, Buligão, a Luciane Carminati. Então veja bem, unindo todo mundo no mesmo ponto, puxando no mesmo lugar, na mesma direção, a coisa anda. Então, tem coisa que nós podemos fazer desde que haja união, inclusive essa mudança de rumo político. Por que que não dá para fazer? Dá para fazer, sim. Até porque nesse congresso jurídico-político que nós queremos fazer, nós vamos debater também a questão tributária. O empresário quer pagar mais imposto, quer pagar menos, ou quer estar contente como está? Porque veja bem, o erro, quando você como empresária, ou você tem de repente uma ação trabalhista, o advogado que vai lá defender, vai defender o direito, não está defendendo o empresário, está defendendo o seu direito. Nós queremos ter esse debate, e veja bem, as federações e confederações de indústria e comércio são muito poderosas. E por que nós não sugerir o governo, somos nós que pagamos as coisas do governo, diminuir essa burocracia para montar uma empresa, né? Então veja bem, se nós conseguirmos, e nós vamos dialogar, quer dizer, nós vamos apontar rumos, as federações, já tem uma reunião, é marcada para o mês que vem com o Centro Comercial, nós vamos lá para mostrar que é possível, nesse congresso jurídico-político, debater a carga tributária também, né? E veja bem, ah, mas daí o pessoal lá que é trabalhista, não. Pois é. Se você tem menos carga tributária, tu vai poder pagar melhor o teu empregado. Não é bom para você e para o empregado também? Será o título comunista? Sim, eu sou comunista, altamente comunista. Eu quero que todo mundo seja comum na riqueza. Que tenha um carro, que tenha uma fazenda. Eu sou comunista para cima, não para baixo. Então, veja bem, é possível uma discussão dentro das federações, confederações e associações comercial para nós trabalhar. Onde é que está indo o dinheiro do imposto? O que está sendo feito? Porque assim, ó. Boa pergunta. Caros ouvintes, são bilhões. A gente não tem mais a noção. São bilhões de reais jogados fora em obras não concluídas. Pois e é. Ali eu vou conversar com o CREA, né? Eu estive lá em São Paulo quando o meu filho, que agora está nos Estados Unidos, ele recebeu uma homenagem do CREA de São Paulo porque ele se formou na Unicamp. E daí nós fomos lá na cerimônia e estava lá o presidente do CREA de São Paulo e ele dizia, nós estamos com 1 milhão de engenheiros e falta infraestrutura. Eu conversei com ele, meus amigos, façam uns congressos sobre infraestrutura. Agora está acontecendo em Brasília, né? Um congresso sobre infraestrutura no Brasil. Quer dizer, por causa que eu falei, não sei. Mas as coisas acontecem, de repente o CREA. Por que, que o CREA, como a OAB, também não vai fiscaliza obra por obra? Tem a comissão efetiva. Exatamente. Vai lá, denuncia. Se começou uma obra pública, tá todo com dia dinheiro ali, público, a escola não foi falta coberta, falta o muro, vai lá e fiscaliza e queremos. Então, quer dizer, é o que a doutora falou, Rafaela. Nós precisamos de ter participação, porque o mundo anda por pelas pernas de 5% das pessoas, 95% não se envolve. Nós somos carregados, é aquela história. A minha indignação é uma mosca sem asas que não ultrapassa a barreira, digamos, acho que o verso é mais ou menos isso, da janela da minha casa. Eu sou uma indignadinha em quatro paredes, né? Mas eu também não compro essa briga. Rafaela, a gente esgotou aqui o tempo. Eu fiz propositalmente uma expansão, né? Saímos assim ficamos aqui peripatéticos, esteticamente falando, mas falando sobre questões que não são só atinentes à função do advogado, né, à carreira, mas são coisas que afetam o nosso dia a dia, assuntos, né, que nos afetam e que a gente, de uma forma bem surpreendente, eu pelo menos confesso, fui descobrir que sim, estão no rol dos deveres, dos compromissos que a OAB chama para si. Eu quero agradecer a sua participação e fica claro estendido o convite para qualquer dia desses, pontualmente, a gente abordar um determinado assunto, né, e poder então aumentar, né, ou ter mais tempo para divagar, nem que seja divagar sobre isso. Obrigada por ter vindo. Obrigada, Raquel. E eu só gostaria de reforçar o convite, né, aos advogados, que nós estamos aí iniciando uma nova gestão, né, e precisamos de todos. Né? Hoje nós temos 17 comissões funcionando e queremos mais comissões, queremos mais participação do advogado na sociedade, para que a gente possa aí trabalhar com mudanças. Acho que a palavra de ordem ficou mesmo da sua fala que eu aprendi, é participação, né? Muitas vezes a gente morre de preguiça, mas tem que ser o caminho. Obrigada por ter vindo. Tito, da mesma forma, quero agradecer a sua participação. Eu termino aqui atualizando. O Paulo Antônio Barella diz: gostaria que perguntasse ao Tito, né, que, diga-se, sempre fez parte de agremiações partidárias, se ele não acha que chegou a hora de concorrer a um cargo para o Executivo ou Legislativo Municipal. Sim, meu caro amigo, meu forte abraço, doutor Barella. Eu já falei antes, eu quero ser candidato a vereador quando tiver a candidatura avulsa e que não tiver salário. Então, eu já tinha respondido, acho que o doutor Paulo tinha... Eu sou candidato a vereador quando? Talvez a pergunta dele tenha sido assim, para uma realidade um pouco mais próxima, Tito, porque sem salário, daí vai demorar um tanto, né? Sim, vai demorar, mas a gente vai lutar por isso, que nem na OAB. Eu vou ficar meio dia por dia na OAB e não ganho nada lá de salário. Eu faço isso por amor. Então, no momento que houver candidaturas, né, avulsas, porque daí o meu vizinho vota em mim, mas ele é do outro partido, ele não pode mais. Daí eu me elejo pelo meu partido, eu vou lá e tenho que seguir a orientação do partido, senão eles me expulsam do partido. Então eu fico engessado. Pois é. Um forte abraço aí para o meu amigo Paulo. E até eu convido, doutor Paulo, você seria um excelente candidato e tens o meu apoio. Porque agora tem que ficar 3 anos na OAB, né? E o doutor Paulo, né, que é uma liderança expressiva na sociedade dentro da OAB, eu faço questão de votar em ti. Então, olha, com essa, né, com esse um convida o outro, que legal. Quem sabe um de vocês não acaba, né, saindo e dizendo, olha, vou enfrentar essa realidade. Infelizmente, para próximo, né, já para a próxima eleição, tem que ser filiado a partido político, né? Exige, né? Enfim, talvez as pessoas jovens com essa vírgula, com esse apesar de, consigam se entusiasmar. Tito, a gente fica por aqui. Novamente, parabéns. Sabemos que foi uma eleição bem disputada, a gente 6 votos, né? Dá para quem será que foi nessa 6 pessoas que fizeram a diferença, né? Tem alguém pensando nisso, meu Deus, foram só 6. Eu quero agradecer a oportunidade e agora ficou bem interessante, porque todos os escritórios que têm 6 advogados disseram que por causa deles, né? Então, daí está difícil explicar. Mas eu quero agradecer a todos indistintivamente, né? Não faço diferença nenhuma quem votou ou não votou, porque assim, a OAB saiu bastante vencedora, então nós temos um crescimento bastante importante pela participação dos colegas e queremos trabalhar junto. O título não quer nada para si, nós queremos para a OAB. Eu quero deixar para meus filhos, meus netos e os meus sócios, que é a sociedade, né, um mundo melhor. Nós podemos fazer alguma coisa. E outra coisa, nós temos que trabalhar para que não piore, né, porque a gente diz, ah, está ruim, mas pode piorar. Então, se não houver participação, pode piorar. E nós podemos, agora é um momento bem interessante de engajamento, né? E principalmente dentro da OAB. Eu quero trabalhar bastante com jovens advogados para passar experiência. A doutora Rafaela é um exemplo aqui. Mas nós temos várias comissões e temos também a representação dentro da sociedade, que são os diversos conselhos, né, da prefeitura. Nós vamos ter representação em todos os conselhos, em todos os municípios também nós vamos indicar, né, que são 19 municípios que compõem a subseção, são 5 comarcas. Nós vamos indicar representantes e terá meu apoio para ser o próximo presidente dentro da OAB, quem mais trabalhar. Não importa se seja do meu grupo ou qualquer grupo, isso não importa. Eu não tenho compromisso com ninguém, a não ser quem represente mesmo o trabalho. E vou trabalhar para esse que quiser ser presidente, né? Mas ele tem que trabalhar. Negócio é trabalho. Tem que trabalhar. Um forte abraço e eu agradeço profundamente essa oportunidade. Obrigado. Ok. A gente fica por aqui. Para você que nos acompanhou, um ótimo dia. Agradeço aqui ao Pedro Viana, me substituiu por 2 programas, né? Eu sempre digo, se não estou aqui é porque estou trabalhando na revista de Chapecó. Então, pautas interessantes. A revista sai no começo de dezembro e a gente já trabalha para levar o nosso melhor, o melhor de Chapecó, em formato impresso. Quero mandar também um abraço para Calçados Novo Hamburgo, Crédio Oeste, Águia Tech Informática, Dedetizadora Catarinense e o Amargo da Natural Ervas e Vitamel. Um bom dia, a gente volta amanhã. Até lá. AM 610, Rádio Super Bomba, a marca do jornalismo líder. Ouvintes da Rádio Supercontar, muito bom dia. Hoje é quinta-feira, 19 de novembro do ano de 2015. Após o Estúdio Condá, eu estou falando aqui da Getúlio Vargas e vou falar de uma das lojas da rede de farmácia São João, aqui da capital do Oeste. Você sabe, a São João tem 5 em Chapecó, 2 aqui na Getúlio, 1 na Porto Alegre, 1 São João no Passo dos Fortes e 1 São João no Shopping Pátio Chapecó. Na Getúlio, vou falar com a Thaís aqui, que é uma das gerentes aqui da São João, para saber realmente as ofertas, especialmente aí dessa metade de novembro, já passamos para a segunda quinzena. Thaís, bom dia, seja bem-vinda a Super Condá, estamos falando ao vivo aqui da tua loja. E vamos saber o que a São João tem no momento de ofertas. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos os ouvintes da Super Condá. Mais uma vez a gente vem aqui para falar de todas as ofertas e todas as promoções que a São João tem. O mês está quase terminando, mas a gente ainda tem muita oportunidade de economia para toda a família que quer aproveitar aqui na São João. Para hoje a gente tem shampoo Monange a R$ 2,99. Tem desodorante da Nivea Aerosol a R$ 9,90. Tem o sabonete da Sensus que está saindo por R$ 0,59 a unidade e uma super oferta, o creme dental da Contente, a R$ 0,99. Bom, são essas as ofertas de momento da São João nas suas 5 lojas em Chapecó. Em todas as lojas de Chapecó e da toda a rede São João, a gente tem essas e outras ofertas. Além disso, tem desconto especial para aposentados, tem desconto em anticoncepcional, é só vir e aproveitar. Muito bem, falamos com a Thaís, uma das gerentes aqui de uma das lojas São João, essa aqui da Getúlio Vargas. Segue a programação da Super Condá. Super Condá AM 610, conectada com o mundo. Acesse www.supercondá.com.br.